Se é sucesso, a gente toca, bebê! Humor! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Tô de rolê com uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Tira o pé do chão, menino! Rádio Rodas! Tira o CD! Tira a água, é. É claro que estúdio. Grava nós aí, tudo CD. CD show. Meucds.com. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Não tem jeito, aonde eu chego, passa pra contar. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo a figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo a figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar. Vai só esporte! Eu banco mesmo a figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Tô de rolê com uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Vem descendo, é Rubi. Eita, pô. Chama no som, chama no som. Meucds.com. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Não tem jeito, aonde eu chego, passa pago o pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Chama, chama. Eu gasto mesmo, figura do jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu banco mesmo, a figura do jeito. Chega pra cima, menina! Eu tô gastando de uma prostituta.